aqui, sou autoridade do Galeão, nível de voo 360, chamada 10, para a direita, saída da El, transição lei após voa Mótiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Via pelo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena e após um nome ódio. Controle Salvador, Pera em 120, 318, transponder 5403. noite, né? 5 acima de identificação, desça para 2.000 pés, último trem Salvador 1013, chegada bom. Direto pelo. Eu tenho convidados do 961, não? Monitoração a bordo, a Guarulhos. Centro autorizado táxi via Paixona, Taxa Índia, ponte 0110, chama a torre 11895, registro de atendimento 0113. 0095, Taxa Índia, a torre 19895, ou 19. qual a pistante? Qual a pista 1-0, o vento 30 graus, 1-0 nós. Tá 3171, vamos saber. Do Guarulhos, nível de voo é o 330, decola 1-0, curva direita, saída da El, Leda Motiva, Mike Oscar, Tanco Vitor Alfa. Via Pizulu 1-0, Trive, Via Pizulu 1-6, Belo Horizonte, Trive, Via Pós com Fort Hobbit. Controle Salvador, Operando 2-0, Décimo 8, Transpon 254, 1-1. Mike Oscar, Tango Victor Alfa. Eu não sei se eu vou utilizar essa coisa, eu sou pronto para esse treinamento. Bom dia, significação disso para 3 mil pés. Última trem Salvador 9093. Livre LS, XRI para 1-0, desce para 2000, permanece 1013, chama estabilizado no localizador. Gol 961, decola 227, um controle em 120, décimo 8. 208, obrigado, bom dia. Controle, gol 1. 1961, bom dia. 1961, contato radar na decolagem, subir, manter a 360, posso cruzar 2000, voleta. 360, posso cruzar 3000, voleta. 1961. 328, estou autorizado. Campina Grande, nível de voo 190, na decolada 120, a curva à esquerda, na saída Fuca, transição Caju via Golf 677. Controle Salvador Pere 120, edição 8, transponda 54120. Salvador, boa noite, 65. Boa noite, 65, compra de aproximação LS, chama 2, Salvador é 198, decimal 95. 1895, boa noite, 65. Bom dia, até daqui a pouco. No 961, no chame Recife, no 251-3395. 251-3395, obrigado, bom dia. Eita, CDL, Leda, Potiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Via Peso 10, Bridge, Peso 16, posso conforme rota. Controle, Salvador, Pere 120, decimal 8, responda 5414. Azul 4040, contingência correta, com pronto, se tiver estranhamento. Comandante, bom dia, boa noite, 65, passando o externo, baixar e checar o visual. 1865, hoje de altímetro 0,03, livre pouso, pista 1,0, o vento 1,30 graus, 0,89, informa pista molhada. Paciente, livre pouso na pista 0, boa noite, 65. Ano 759, reduz para 2,109. Reduz para LS, desce para 2013, deixando estabilizado, se der a 9970. Foi no 093, essa notificação, que se mantenha 5.000 pés, o altímetro em Salvador, 1903. Chegada bom. 1865, solo 36, vai livrar a direita, chama solo em 121, 219. Direita, 219, boa noite. Autorizado táxi, via Alfa de Guedes, posição 08, parte 1. Segue Alfa de Guedes, Zero, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. São decimal, tenha meio mil pés, altímetro em Salvador, 103, chegada mais. 0, vento 140 graus, 069, informa um pista molhada. 1000, permanece 1013, livre LS, chama estabilizado, 1759. 2013, chama estabilizado, 759. Geral, ele pôs o sistema zero. No 093 para 3 mil pés. Estabilizando, gol 759. Ono 759, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 895, 759. Torre Salvador, gol 759. 959 estabilizado, ele é sexway, espera aí. 959, está tendo aproximação, número 2 para pouso. Gente, o 7502. 6570 para 3.000 pés, ajustado 6.003. Cidel 970, solos 43, sobre da direita, cima solo em 121, no decimal 9. Grau 069, forma pista molhada. Vive bom 10, gente, bom 7. Passivo, parte 3, eu fico atento, sinalizador. Passivo, parte 3, sinalizador. O 5328 aguarda o posto de treinamento. Então, 3597, está pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível de voo 360, decola da 10, curva direita, saída Árvore Elétrica, via Pizulu 17, após Apino e após conforme roda. Controle Salvador, opere 120, decimal 8, responda 5415. Correto, pronto, pushback de treinamento. 5328, após um banho desse garoto, certo, aguardo, está autorizado o pushback de treinamento, me chama pronto, táxi. 328, após um bom ingresso federal para a retaguarda, sou autorizado para o pushback de treinamento, estou pronto para o pushback. 1759, solo 45, livre direito, chama solo 121, decimal 9. 198, decimal 95. 2293, obrigado. Salvador Buenas, 0093, final pista 0. 0093, bom dia, ajuste no 0013, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 089. Livre pouso, pista 10, 0093. Gol 759, está autorizado o táxi via Alfa, Juliette, posição 09, Tatiana. Gol 093, fica atento, pista úmida. Senta o quê? Pista úmida. Obrigado. Alô, Pedro 2. Eu estou com 108 a bordo, estou autorizado o táxi de ataque 1 no Taxi Índia, quantidade 10, chama a torre 118, 95, a gente vai 510, 13. 103, de táxi Índia, quantidade da 10, chama a torre 118, decimal 9, informando o passage do Dr. Selvin 178. 7178, grato, bom voo. Nona, boa, excelente indicação. Desça para 3 mil pés, o último entra em Salvador 013, chegada à Mária. Da Alverna, Mateó. 35328, estou autorizado o táxi, entrando saída do Pátio 3, vai dar passagem ao Boeing da Gol, após a saída do táxi de Pátio 1, Taxi Índia. Quando para 10, chama a torre em 118, decimal 95, a gente vai estimar 0013. Nota do ataque, dada a passagem para o voo após Índia, chamada 2295, a 3171 após o pouso do Boeing, está autorizada a minha manter a cabeceira 10. Pouso do Boeing, tenho 10. Após o ATR da 30ª da guarda, está autorizado para tiver treinamento, mesmo pronto, táxi. Pode 201. Afirmo, da Eleda Módiva. 93, o solo 50, vai livrar a direita, chama solo em 121 no decimal 9. Direita 19. Bom dia, 093, bom dia, seu autorizado táxi Alfa Juliette, som 10, patrono. Alfa Juliette. TAM 3171, estou autorizado a decolagem, pista 10, o vento 130 graus, 089. Decolagem TAM 5328, mantenha o ponto zero do 10. 171 decolado aos 51, Olivia, sumo controle 120, décimo 8. 208, 3171. Salvador, tá 3171, saída da Elma, você escuta? 3171, contato decolagem, subiu mantendo 360, posso cruzar 2000 pés, Voleda. Só 2000, Voleda, tá 3171. Beleza, 5770. Sabe também 570, complete aproximação LS, chame a turra em 1-1-8-9-5. 18, confirmando a frequência? 18-9-5. 18-9-5, tá bom, complete também 570. Firmo, 0093, da posição 90, faz turno. Você passa o marcador externo, meio 10. 570, bom dia, autorizado por posição 0, vento 130 graus, 089, ajuste altímetro 013. Ele pôs, né, 570. Desviou a direita, proa 2, 4, 0. Gente, por quantos milhas? 40 milhas. Gente. Azul 4040, sou autorizado táxi, dia 71, táxi Índia. Passa para a dona 0, chama a torre 1-1-8-1-9-5. Ajuste altímetro 1-0-1-3. Controle o TAM 3171, pode voar proa de 9, pode voar. Me apresente, o senhor tem condição de voar bridge? Tem uma seu. Então, livre das formações, voe bridge 3171. Bridge 3171. 0110. Nível LS, desce para 2000 pés, permanece no 0, no 3, no altímetro, chama estabilizado no curso do localizador. E também 13, informado estabilizado, um dia da voz também. Absa 6570, solo 55, vai livrar a direita, estimação ali 121, décimo 9. Pois é, mano, bota, bota. Bom dia, Alfa 5570. 570, bom dia. Autorizado táxi via Alfa Kilo, Pat 3, posição 1-0. Fica no sinalizador. Alfa Kilo, Pat 3, 1-0, 5570. 30 graus, 099, está autorizado, decolagem, pista 1-0. Do 040, após a TR da trip iniciar a rolagem, Lima tem cabeceiro 1-0. São 3507. Coordenada da equipe de saúde, chama para um ponto. Cinco três dois oito, decolado, ao 57, controle 120, décimo 8. Chamou o Super 208, obrigado, bom trabalho. Controle nosso, bom dia, o Trip 5328. Bom dia, Trip 5328, contato radar na decolagem, sub mantém 190, saída PUCA. PUCA 190, 5328. No 71, no Xane, o centro Recife, 125, 1, alterna 33, decimal 95. 251, 33, 95, Recife, Beta Legrano, 71, bom dia. 328, foi Jamo. Vamos, Roger, chamou, 53, 28. Azul 4040, decolar 20900, chão controle em 120, décimo 8. 208, boa. Controle Salvador, muito bom dia. É o Azul 4040, decolou, tá, é o... Azul 4040, bom dia, contato radar na decolagem, subir mantém 340, posso cruzar 2000 pés, Voeleda. Então, 340 direto, apoio 2000, vou ler, da Azul 4040. Salvador, Rio 989, estabilizado o ILS, vai estabilizar o rádio Cláudio para achar travado. Rio 989, complete a aproximação, ILS, este é a torre Salvador, em 198, décimo 95. 1195. 30.8, 3.5.4. Está baixando travado, já tem a cabeceira à vista. 981, livre pouso, pistão 0, vento 130 graus, 099. 630, 99, livre pouso, por Rio 989. Livre correto, pronto, se tiver estranamento. Cão 3597, autorizado táxi via parte 1 até 100, já pronto no ponto 0 da 1 a 0, a torre 1895, ajuste no 0, 1 a 3.